Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o Disco do Dia hoje traz E Volto Pra Curtir. Tributo a Jardes Macalé, com a presença de vários artistas. Lançado pelo site Banda Desenhada, na comemoração de 2 anos do projeto e dos 70 anos de vida do compositor. Esse disco faz parte da série Baixo Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam, gratuita e legalmente, suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa Hotel das Estrelas, música de Jardes Macalé e Duda, executada por Léo Cavalcante. Mas tem os olhos tranquilos, de quem sabe seu preço. Essa medalha de prata foi presente de uma amiga, foi presente de uma amiga. A série Baixo Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. O disco Eu Volto Para Curtir é uma releitura do álbum de estreia homônimo do compositor Jardes Macalé, lançado em 1972. Executado por várias bandas e artistas jovens, é uma ótima oportunidade para conhecer novos talentos da música brasileira que tiveram aqui o desafio de interpretar canções do clássico disco lançado há 41 anos atrás. Vale notar que o nome do álbum é retirado da letra da música Revendo Amigos, de Jardes Macalé e o Ali Salomão, interpretada no tributo pela cantora Márcia Castro. Confiram. Se me der na veneta eu vou, se me der na veneta eu mato, se me der na veneta eu morro. E volto pra curtir. Contou com a curadoria de Márcio Buck e a masterização de Pedro Montano. Fora os artistas citados e executados neste programa, ainda contou com interpretações de Apanhador Só, Letúce, Garotas Suecas, Metá Metá, Arícia Mess, Bruno Cosentino e Marcos Campelo e Rafael Castro. E ficamos agora com a canção Meu Amor Me Agarra e Geme e Treme e Chora e Mata, de Capinã e Jardes Macalé. Aqui, com a interpretação de Felipe Cato. Meu amor é um tigre de papel, range, ruge, morde, mas não passa. Tigre de papel. Numa sala ausente, meu amor presente me prende entre os dentes. Depois me abandona e vai. Definitivamente, definitivamente, ilude, desilude, range, ruge morte, velho tigre de virtude. Finalizamos o programa de hoje com a música A Morte, de Gilberto Gil, imortalizada no álbum de Jarjes, de 72. A música é interpretada pela cantora Ava Rocha. Ao chamado dos súditos, súbito colapso, pode ser a forma da morte chegar. O disco do dia hoje traz E Volto Pra Curtir, tributo a Jarjes Macalé, lançado pelo site Banda Desenhada. O álbum pode ser baixado no site www.bandadesenhada01.blogspot.com.br. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que divido a produção com Daniel Roviriego. Daniel hoje participa do programa. Até amanhã com mais um Disco do Dia.